2. Amigos, para te dizerem meus porquês. Não vai. para mim que o nosso amor nunca ia ter um fim. Eras a luz dos meus olhos, mas agora posso ver que a mulher que tanto amei me fez sofrer. Agora diz-me porquê tu mudaste assim comigo. Quero saber se afinal tens alguém que te ama e quer ficar contigo. Não és a mesma por quem eu estive apaixonado. Só hoje vi que estava errado. Eu pensava ser feliz. Tu dizias a sorrir que eu era o homem perfeito para ti. Eu perdi tudo na vida para ter o teu amor. Nem sequer pensas em mim, na minha dor. Agora diz-me porquê mudaste assim comigo. Quero saber se afinal tens alguém que te ama e quer ficar contigo. Não és a mesma por quem eu estive apaixonado. Só hoje vi que estava errado. Eu pensava ser feliz. Não és a mesma. Canal 2 da Antena Web. Nossa casa caiu. Nosso romance não é mais segredo. Uma língua aruda descobriu. Agora toda a gente está sabendo. Meu bem, a nossa casa caiu. Desconfiei que não ia dar certo. Fiquei esperto, mas de nada adiantou. Eu fui amando, apaixonando, eu fui gostando. A gente foi se amando. A gente se descuidou. Estou com medo, acabou o nosso segredo. Estamos na língua do fogo, o cochicho começou. Estou com medo, acabou o nosso segredo. Estamos na língua do fogo, o cochicho começou. Nosso romance não é mais segredo. Uma língua aruda descobriu. Agora toda a gente está sabendo. Meu bem, a nossa casa caiu. Desconfiei que não ia dar certo. Fiquei esperto, mas de nada adiantou. Eu fui amando,

vou ser mulher para andar nas línguas do mundo, esteja ela onde estiver. E se ela passa engomada, alguém se atreve a dizer: não ganha para comer, mas anda sempre ciada. Viva, viva a criatura que é mulher, menina e mãe, companheira e formosura, mais doce que o homem tem. Por isso viva as mulheres, todas elas por aí. E se não fossem mulheres, quem é que eu estava aqui? Viva, viva a criatura que é mulher, menina e mãe, companheira e formosura, mais doce que o homem tem. Por isso viva as mulheres, todas elas por aí. E se não fossem as mulheres, quem é que eu estava aqui? Viva, viva a criatura que é mulher, menina e mãe, companheira e formosura, mais doce que o homem tem. Por isso viva as mulheres, todas elas por aí. E se não fossem as mulheres, quem é que eu estava aqui? Hoje é dia de festa, luz, cor e fantasia. Hoje é dia de festa, luz, cor e fantasia. Todo mundo vai à festa, é dia de Maria. Todo mundo vai à festa, é dia de Maria. O velhote e a criança entram na grande folia. Vamos à festa, rapaziada. Vamos à festa porque a festa é a nossa. Vamos à festa, vamos à festa porque toda a gente gosta. Vamos à festa, rapaziada. Vamos à festa porque a festa é a nossa. Vamos à festa, rapaziada. Vamos à festa porque toda a gente gosta. Comer e dinheiro para gastar. Há farturas para comer e dinheiro para gastar. Problemas para esquecer e alma para lavar. Problemas para esquecer e alma para lavar. Hoje é dia de festa, vamos todos festejar. Vamos à festa, rapaziada. Vamos à festa porque a festa é nossa. Vamos à festa, rapaziada. Vamos à festa porque toda a gente gosta. Vamos à festa, rapaziada. Vamos à festa porque a festa é nossa. Vamos à festa, rapaziada. Vamos à festa porque toda a gente gosta. Vamos todos festejar. Nesta alegre companhia vamos todos festejar. Sempre com muita alegria para mais tarde recordar. Sempre com muita alegria para mais tarde recordar. Neste bonito dia toda a gente a dançar. Vamos à festa, rapaziada. Vamos à festa porque a festa é nossa. Vamos à festa, rapaziada. Vamos à festa. Rapaziada!